pista 90, curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle 120, décima 8, o transponder 5434, o azul 9131. O azul 9131, autorizado, recife nível 370, rota conforme saída Puca. Aru, Catolic 58, controle para o 208, transponder 5434. Correto, azul, chame pronto no pátio 3, 9131. Na condição de pronto para o treinamento 9131. Aguarda na remota 14. Confirme? Nossa número de é só o trip parquear na remota 12. O trip 5297, ingresso Juliette, remota 12. 5345, puxa o acionamento na 13. Número 2, aguarda trip. Trip aguarda, número 2, 5345. Ground American 980. Call power, 118 small 95, American 980. 118 95, yes. Affirmative, 118 95. Delta Torre 1862 e bom pouso. No 923, aguarde a Copa Guarulhos, o ajuste no 09. Confere 1895 a primária, bom pouso, Mike Eco Delta. Delta. Objeto 5826, vetor radar para espaçamento, curva esquerda, proa 0110, esquerda, proa 10, limite dessa proa, custo localizador, reduz a indicada 1809. Proa 10, restrição 1810, objeto 5826. Nessa proa, desça 2000 pés, ajuste no 08, web 5826. 2000 com 1018, objeto 5826. Vem para o sol. Que é, guarde a cópia, não tenho ainda no sistema 1018. Pátio principal, Índia Alfa, quando espera 1895, 1018, boa viagem. Pátio principal, Índia Alfa, é o ponto de espera da 1.0.4.2.4.2.4. Morning, radar cata, contact cross climb and maintain flight level 310. Book a departure. 310, and request high speed climb, please. Can you repeat, please, sir? I'm requesting a high speed climb. You are cleared, right? You are cleared, high speed climb, sir. Okay. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Tango India Bravo. Tango India Bravo, bom dia. 106, me escuta permanente. Confirmação ideal para o destino? O Tango India Bravo vai ficar agora na Sexta, tá? Até próximo de Morro de São Paulo, foi Peba. Ciente, corredor Axé, reporte farol da Barra, Tango India Bravo. Reportar na Barra, tá? O ambiente que foi 2000 versus Alvo, pesador? Afirmativo, mantenha presente crua, descendo ainda até 2000 pés. O 5826 vai cruzar o curso do localizador, aguarde para reinterceptar. Aguardando, descendo, pode permitir. Serena 341, bom dia, senhor, identificação, desça 4000 pés, vigilância, laço, chegada bom, ajuste no 08. Web 5826, reassuma a navegação na flua de Duna, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Quando Duna vai para a estabilizada, ILS X-Ray, reporte 2000. Taxi, parte principal, Indy Alpha, bom, espera 1895, 1918, Indy Mike Alpha, chame a torre, 1918, decimal 95, bom pouso. Autorizado, direto foi Peba, o Tango India Bravo reporta no Travesso, farol da Barra. Confirma o seu estimado de pouso. Não vai ficar pronto, mas na frente para o Tango India Bravo, mas estimado de pouso. 1, 2, 3, 5, no regresso em remar, tente grato. Salvador, Chanel, 6211. 6211, bom dia, contato radar, suba 360, saída 10. 360, da EL, 6211. Controle autoriza Dael Olinda para o 6219? Dael autorizado, o Xana 6219. Dael, tente. Bom dia, Bravo. Frequência livre para coordenação própria. Bom voo até o regresso. American Airlines 980, radar test terminated, sir. Crossing now flight level 140, call now Recife Center frequency 125.45, if unable 126.85, have a nice flight. Ok, 2545-2585, thank you, bye-bye. Salvador, passarei 2223, decolou? 2223, bom dia, contato com o radar, voa nível 260, sai da Arbor. 260 na Arbor, 2223. Cairu Lourinho do Proscópio. Autorizado Cairu, 1000 pés, 197, curva direita, curva do Axé, controle 128, transpondo 0161, no Vitor Maquilec. Autorizado Cairu controle 128, quanto é bom? A bordo, vai Quebec. 18.6, no momento espetacular com o voo. Corrigindo 18.95 a torre, 18.95. Salvador, bom dia, 25826, final normal, vai estar chegando. Objeto, 5862895. Puxa, né, 6211, serviço radar encerrado, chama o centro Recife, 12, corrigiu no 33, decimal 25, alterna 125, decimal 1 no bom voo. 2522, sem contato com a torre. Nada é o... 5345, bom dia, contato com o radar, 4360, saída da El. 5345. E aí, Salvador, 5226? Confirme? É o controle. 5826, curtinha da 10. 1895, com a torre, comandante. Ok. 5345, pode ir pra ADL. Chama 1-3-3-2-5-2-5-1. Afirmo, 6-2-1-1. 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. 6-2-1-1-7. Correto, chame pronto, azul. O Mike é com o Juliantinho. Controle de Salvador para saída do 2223. Meia ideal de saída e quantas milhas chega à localidade? Aqui. Já estou ciente, aguarde a cópia 1018. Como é que é com o Juliette a, o solo? Confirme a radial ideal de saída para Serra Serra Romeu Fox e a quantas milhas de Salvador? Salvador, WebGet 5826 de Brutal. Ponte Este da Juliette, Webjet. Juliette, Guardia Cópia, 3663, 1018. Israel. Sou ciente, o Mike é com Juliette, a Guardia Cópia, 1018. Área 2226, controle. Na escuta, prossiga, 2226. Restrita ao nível de 180 pelo centro e chama o centro Recife agora em 128 decimal 8. 180, vai chamar 128, 2026. 37, o gol no 923. Tango Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais, o meu pé no corredor Axé, reporta o céu da barra. Autoriza subir para 2500 e voar direto, Cairo. Sou para 2500, vou direto Cairu e quanto o seu estimado de pouso? Relativo, estimado pouso em Cairu, Cairu ao 07, da próxima. Copiado. Objeto 5826, ingresso à sua esquerda, Juliette, portão 2. Salvador, Azul, 931 para o SAC, 106 a bordo, hotel Natal, 3:20. 3:20, confirmando pessoas a bordo? 106, 106. Querido táxi em frente, vai observar o Webjet ingressando no pátio agora. Querido táxi Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1018, uma boa viagem, o 9131. Táxi de Alfa, 1895, o TAN 3663, ponto copy. Autorizado Guarulhos, nível 340, Tesolu 10. Pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120, décima 8, e o transponder é o 5007, 5007, o TAN 3663. Estima pronto, 3663. Portão 3 aguarda, o TAN 3663. Fala Salvador, bom dia, o Xané 6312, sente informação Índia para Recife nível 350. 6312, Recife, aguarde a cópia, 1018. 1018, teria saída prevista? PUCA. Sente PUCA, aguarda, 6312. Estou em coordenação com o Recife, o Mike é com o Juliette. Dois dois cinco, aguarde a Copa Brasília, 1018. Para o TAN 3304. Guarda a cópia, 6225, Brasília, 1018. ingressa táxi via parte principal, Indy Alpha, ponto de espera 1895, 1018, uma boa viagem, gol no 923. Márcio, Indy Alpha, 1895, ponto de espera, gol no 923, obrigado, bom. Após o gol, a retaguarda está livre no 4299. Após o gol, 4299. São 3663, após o gol, a retaguarda está livre no 3, chame táxi. Desça 4.000 pés, vigilância de chegada bom, se ajusta no 08. 4.000, braço 8, prossiga. Autorizado. Salvador Recife, autorizado, nível 045, vai decolar da 17, vai curvar esquerda, vai ingressar no corredor forte, 1000 pés, aguardando a sessão do controle. Controle Salvador 120.8, transponda 5417, o Mike é com Juliette. Esquerda após nível 045 restrito, 1000 pés. Quanto a bordo, Mike Eco Juliette? Ok, chama a 21895, acionamento táxi da colagem, Mike Eco Juliette. Pronto para a cópia? Salvador, Brasília, nível 320, o presidente Whisky 10, pista no 0, curva esquerda, Momunitsa, controle 120, 18, e o transponde é 50 no 1, o Ocean é 6225. Aguarda para puxa e acionamento 6225. São 3304, pronto, cópia. Salvador, Brasília, nível 380, Peso 7, pistão 0, curva à direita, saída Arvo Elefa, controle 120, 18, e o transponder 5016. Direto, saída por causa do navio, 3 anos. Confirmando apenas pessoas a bordo? Lide táxi até o través do portão 5, 4299. Até o través do portão 5. Afirmo, 3304 está correto. Chame pronto no portão 4. 612 seria a nossa autorização? Afirme, só um instante eu pago a autorização, 6312. Passei a guarda 6312. Ponto de espera 18.6, 18.95, 1.018, boa viagem, o 3.63. Pode seguir a aeronave da estação, ponto de espera 18.95, 1.018, boa viagem. O acionamento aí, só os tanques para o push, eu tenho o aeronave da Azul para passar a retaguarda aí. O acionamento é 312, ponto cópia? Aqui o pronto, né, 312. Salvador Recife, nível 350 para o ISC 58. Pistão no zero, curva à esquerda, Pucaracaju. Controle 120, décima 8 e o transponder é o 5012, o acionamento é 312. Na 6312, autorizado Recife, nível 350, via 358, decola pistão no zero com curva esquerda posta, na saída Pucaracaju, controle 20, decimal 80, e o transponder é 5012, Oxanel 6312. Portão 62, chame pronto, 6312. Chama na 6312. Só um instante, aguarde. E antes essa é a notificação para as 11h30, confirmando? 5025 transporte, é 4. Correção 9135. Que setor aqui em Salvador? Lima Vitor Delta, aguarde. Para qual que você é? Via que você é a terra? E aeroporto que vai decolar da Irimar, com Boa Norte.